Iniciou os seus serviços na área de radiodifusão no mês de junho de 1995, passando assim a operar no canal ZYC 98.7, na frequência 97.3.